abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Faz mudar o mundo, mudar o mundo, mudar o mundo. O teu amor, o teu amor, Santo, és incomparável. És inigualável, abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração. Tu és.